Charlie Seven, Charlie Foxtrot Zulu. Controle de Salvador, o Papa Romeo Índia November Alpha, na decisão da rotatória do Alpha Campo. Índia November Alpha, chame a torre 118, decimal 6. Torre 186, grave, Índia November Alpha. Bom dia, Papa, Papa, Seven, Zulu. Torre Salvador, Papa Romeo Índia November Alpha, na plana rotatória visual com o campo. Dia November Alpha, cruzando a aproximação, reporte 3 milhas do campo. Aproximação na final, reportará na terceira milha o Índia November Alpha. Houve Mike X-Ray decolado aos 4 Uros, chame controle 1935. 11935, Mike X-Ray. Houve Mike X-Ray, mantém a frequência, reporte no meio do campo. Frequência até o cruzamento da decolagem 17, o Golf Mike X-Ray. Oscar Lima Eco, voo direto em destino. A pista 35, rumo sudoeste. Cruzando o prolongamento da 17, o Golf Mike X-Ray. No Max 3, chame controle 19-35. 19-35. Primeiro alfa autorizado, pouso, pistão 7, vento 1-0-0-8. Teve pouso para o Índia November Alpha. Dia com o Dorecer. Gente, autoriza direto o voo, segundo para o Zanetti. Mantenha-se no corredor SS, entrando na aproximação. Sim, corredor SS. Azul, 4208, clear the LS final, contact tower 118, small peak. Tower, good morning, Azul 4208, establish on an ILS. Azul 4208, continue approach, check land gear. Trilho Salvador, Alfa Juliette, no grau 12, pare. Alfa Juliette, voo rotatório, repórter rotatório. Voo rotatório, repórter rotatório, Alfa Juliette. Checo Delta, aguarde para decolagem. Oceané 6225, acione identificação. Gol 1434, acione identificação, desça para nível de voo 050, chegada a mare. Quero mare. Oceané 6225, desça para nível de voo 040, chegada bom. Oscar Lima Eco, suba para nível de voo 065. Autorizada Lima Eco. November Alpha no solo 45. Livre pista pela Quebec, aguarde para livre sequência. Papa Romeo Golf Mike X-Ray, autorizado direto Morro de São Paulo, suba até 035. Oscar Lima Eco, autorizado 065. Oceané 6200, 4000 pés, QNH 1-0 no 5. 4000 no 5, Oceané 6200. Papapá, Sierra, Kilo Índia, chame Centro Recife no 3325. Azul 4208, on the ground at 47. Leave runway by your right. Contact ground 121 decimal minus. 121, Azul 4208. Informe estimado para o pouso. Good morning, Azul 4208, runway back. Controle Salvador, Oceané 6200. Alpha and Juliet, Main April, gate 03. Alpha and Juliet, Main April, gate 03. Azul for Juliet. Sua aproximação. Frente, porém, então, versão 500 metros menor, estando satisfeito. Nós estamos informados no campo. Oceané 6200, tráfego. A sua posição de uma hora está a 10 milhas, mantendo o sobrevoo. É um Robson 44. Negativo, o trabalhador pela gente passou a 2 milhas e meia. A minha tempo de trabalho. Já está com a razão alta que deu o ativado. O tráfego está na posição agora de 7 horas, 5 milhas, rombo sudoeste. Está mantendo 3.500 pés. Gente, agora o tráfego passou pra gente, mas como eu te falei, mas tudo bem, vamos prosseguir. 4.000. Alfa 6200, Alfa 6200, Alfa 6200, desça para 2010, informe o localizador, ajusta o time, estou no 095, informe o tráfego, posição de 12 horas, 6 milhas, mantendo 500 pés, tráfego helicóptero. Mike Eco Delta, direto Manati, informe chamado para pouso. Pouso 1109. Alfa Vida Juliette, chame a torre 1118, decimal meia. 1186, Alfa Vida Juliette. Depois na cidade de 3 milhas. Temperatura 3 milhas, já pode ser o Juliette. Liberal, paciente. Alfa Tango Tango, autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 1100, pista 17, curva direita, saída árvore após árvore, direto Conquista. Controle 119.35, transponda 5406. Descendo identificação, desce para nível de voo 050, chegada bom. Alfa Tango Tango, informa pessoas a bordo. O Jornal 6200, complete a aproximação, chama a torre 118, decimal meia. 7-7-6, Tango, autorizado a acionar e poste para o táxi. Salvador, Oxané 6200, final, embarcada travada. Oxané 6200, pistão de aproximação. Autorizado pouso pistão 0, vento 120 graus, 069. Sempre pouso, pistão 0, Oxané 6200. Final de 3 milhas, 17. Chamado do pouso. 120 graus, 069. 120 graus, 069. Tango autorizado, táxi, reporte para ingresso na 17. Bom dia, o 3179, informação hotel. Autorização São Paulo, Guarulhos. Então, 3179, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Elpa do 44, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 119.35, transponda 5422. E o controle 1935, C3179. Então, 3179, contagiamento correto. Para pushback acionamento. Chamar a próxima, 3179. Chané 6225, informe de casa. 300, comando solicitado pelo CEP. Gente, mantenha 300. O Gono 434, pode prosseguir via? Gol no 434, desça para 2.000 pés, ajuste no 095, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.000 no 095, vai reportar estabilizado, no 434. Alfa Vitor Juliette no solo auge 5-3, faça um backtrack, ingresse no pátio 4 e pode ver na frequência. Tango, autorizado ingresso na 1, no 7, a ponte pronta. 6200 no solo a 5-4, gripe pela direita, chame solo frequência 1219. Checo Delta, frequência livre. Oceané 6200, autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, 04. Oceané 7 Romeu. Não recebo seu transponder, informe posição. Gol no 434. Eu informo o tráfego a sua posição de 12 horas e 5 milhas, mantendo posição, não interfere na sua aproximação, mantendo 500 pés. Cliente, vou no 434, está com 50. Salvador, bom dia, Santana 304. Santana 3304, a sua identificação, desce para nível de voo 070, chegada bom. Alfa Tango Tango, decolada 5-6, chame controle 1935. 1935, obrigado, tenha um bom dia, até o retorno. Oi Salvador, muito bom dia, o papá papá, Alfa Tango Tango tá na arbo. Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, teve entrada terminada 5-6 milhas do noroeste de Salvador, chame centro Recife no 2545. Oscar Lima Eco, corrigindo frequência 1 no 2060. No 434, chame a torre 118 desse momento. 26, obrigado, bom dia. Prossiga. 7, Lagoa 107, mantém os monitores visuais, reporte visual com local de pouso. Não nos deram, não 434. Alfa Tango Tango. Na escuta, o Alfa Tango Tango. Tango Tango tem condições de cruzar o nível 100 antes de 15 milhas? Negativo. Tango Tango, mantenha 3 mil pés. Vai manter o perfil da saída, o Alfa Tango Tango. Janeiro 6235, desça para 2 mil pés, ajuste no 05, reporte estabilizado. Oceano 6225, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 5 milhas, mantendo o voo pairado, 500 pés, é um tráfego, é um helicóptero, não interfere na sua posição. Guardião 07, frequência livre. Voo 434, Solo 01, no Solo 121, no Solo 9, bom dia. Voo no 219, voo no 434, bom dia. 3.00.23. Oceano 6235, só no prazo de segurança, posição de 1 hora, 2 milhas. Ele é um helicóptero, também não interfere nessa aproximação. Complexo sua aproximação, chame a torre 118 nesse momento. Oceano 6225, livre pouso, pistão 10, vento 1 no 0 graus, 0 menos. Presente pro limite ao custo localizador. Mantendo a pro limitado localizador, o 922. Gol no 922, reduza a velocidade para 1809. Reduzindo 1809, 922. Gol no 922, informa o tráfego nessa posição de 2 horas, 11 milhas, rumo oeste. É um Charlie 402. Mantendo 3 mil pés. O Airbus está aquecendo no pátio após o ingresso Juliette 08. A passagem no Airbus e após prossegue para 08, vou no 434. Gol no 982, desça para nível de voo 040. 040, 923. Alfa Tango Tango informa o tráfego na sua posição de 11 horas. 7 milhas, rumo nordeste, mantendo 5 mil pés, descendo para 4 mil pés, Boeing 737. Fazer algum tráfego, Alfa Tango Tango. Controle passaria 2226 aqui, mantém 323 no pé. Passaria do 2223, desça para 2 mil pés, ajuste no 05, autorizado a aproximação LS, reporte estabilizado. 2 mil, reporte. 3663, reduza para 2109. 2109, 3663. Voo no 922, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Libre táxi, chegando para o cruzamento Lolo 7. Voo no 922, curva direita para o 055. Seguiu direita 055 para o 922. Afirmo. Mantém 0 para 0. Gol no 922, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.000 com. Dan 3663, retração para sequenciamento, mantenha a proa limite ao custo localizador. Mantenha a proa limite ao local, Dan 3663. Alfa Tango Tango, retração para 1-0-0. Passarela 2223, estabilizado, LS. Passarela 2223, chamamento torre 1-1-8, decimal 6. 286, boa. Desde mantém 50, Dan 3663. Voo no 922, autorizado VLS, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Para 2.000, autorizado VLS, bom. 3.663, mantém 50? 3.663, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. 4.000 no 0 no 5, Dan 3663. Controle, o Alfa Tango Tango pode acender para uma centena. Alfa Tango Tango positivo, suba para nível de voo 1-0-0. Uma centena, direto com o Alfa Tango Tango. Tan 3304, desça para nível de voo 050. Tan 3304, reduza para 2109. 3-0-4. Mantenha a saída, Alfa Tango Tango. É, já passamos a posição Arbor após direto o conquista. Alfa Tango Tango direto de trás do conquista. Papapapá, Alfa Tango Tango, confirme, saída árvore, elefa, após, direto. Aqui, você passa no árvore, após, confirme. Azul Forte, 08, red, copy. Azul Forte, 06, clear Recife, at level 370, by upper risk 58. Departure from 1-1-0, left turn, Puka departure and Aracaju transition. Departure control 11935 and Cork 5442. Pergunta 9 após a passagem do tráfego na curta final, ele mantém aguardando fecha livre. Roger, Zufar 208, correct, I'm ready for setup and push. 3663, tem condições de interceptar o curso do localizador? Sim, já estou interceptando, para passar o curso. Gol 1 no 922, chame torre 1.